Hoje é o último podcast, depois não tem mais. Feliz ano novo. Fala galera, estamos começando mais um Beliches. Eu sou Evandro, aqui comigo temos o Segui. Salve galego. Swist. Viva, buenas. Temos o Godaka. Boa noite. Flamer. Hello my baby, hello my honey. Tom Grosso. Hello my grandpa girl. Oi. O Gariba. Que tema que é hoje mesmo, gente? Não sei. Que isso, cara? Caramba, não tô em retro agora. E também temos o Ciro Vini. Sem chiado. Consegui. Também depois de 4 anos teve que arrumar isso aí, né? Mas eu posso ficar emulando com a boca se vocês quiserem. Posso ficar com... Não, obrigado. Então, galera, estamos... Faz outra coisa com a boca. Então, galera, estamos aqui no nosso... Contenha-se. Último podcast de dezembro de 2016. É isso? Isso mesmo. Vai, Evandro. Fala aquele negócio. Vamos falar... que é super espontâneo. Super espontâneo. Obrigado, Evandro. Buff Maia. Escola Buff Maia de atuação. Eu não sei nem o ano que a gente tá. Eu vou ter que... O ano próximo? Como assim? Eu faria de novo, porque eu achei que faltou veracidade. Não, o editor não quer editar de novo, não. Pode continuar assim, tá muito... Então, galera, nós vamos falar sobre os melhores filmes de 2016 que a gente assistiu, viu? Vamos soltar spoiler a rodo, então vocês tomem muito cuidado com esse episódio. E vamos começar lá. A roda? Rola. Começou. Caralho, foi tipo... Foi tipo o anúncio de começo de suruba, né? Tá tudo negro, tudo esperando pra pular no negócio. Mas começou! Não é nada. Queria o grande juiz de Pro Evolution. Não, como é que é? Alguém chega com daquelas buzinas de despertar. Começou! Como já diria o grande juiz de International Superstar Soccer. Começou! Começou! Campeonato brasileiro. Adiantado. 97. Isso. Daí o Evandro fez um comentário e fala: adiantado? Expulsado? Tom, vamos começar contigo aí. Cita algum filme aí pra gente falar sobre. Algum filme que tu assistiu em 2016 aí que tu curtiu. Eu queria falar sobre a surpresa do ano, que foi Tartarugas Ninja 2. Ah, parou pra pensar, pra ler a listinha ali, não sabia qual falar, né? Não, é pra dar a entonação que merece. Ah, eu jurava que ia ser uma merda. Filmaço, tava preparado pra mandar tomar no cu igual o primeiro e calei a boca, gente. Eu achei o debate que acontece sobre até onde você é um herói, né, quanto você deixa de ser... Uma coisa assim que eu até não esperava. Até onde tu é uma tartaruga. Tartaruga antropomórfica. Aquele debate que... A Megan Fox. Não, aquele debate que eles tiveram sobre se seria... Né, se eles deveriam se preocupar em salvar as pessoas que estavam se voltando contra eles ou se eles deveriam se preocupar com a própria segurança. Foi algo muito mais profundo do que eu esperava de um filme... Mas é no esgoto, Tom, é profundo. Foi antes ou depois da explosão? Eu não lembro desse... Qual explosão? Foi entre explosões. Da 15ª. Eu fiquei surpreso com a falta de explosões também, gente. Não tava preparado pra isso. Não, e a Megan Fox atuando pra caramba, né, cara? Não, sim, eu curti. Tô muito, cara. Vocês viram que ela vai ser indicada, né? Ela já ganhou o Globo de Ouro agora, né, cara? Provavelmente dela ter indicado ao Oscar é muito grande. É, mas eu quero saber como é que eles vão fazer agora que a April morreu, né, cara? Porque... antes ela do que ela. E aquele easter egg de Shalabuff lá na banca de jornal falando do it lá pra tartaruga, pô. Cara, provavelmente a próxima que vai ser a Irma, cara. É a Irma. Ela aparece no final, né? A irmã de quem? Caralho, Godok. Eu acho que eles deixaram o filme amarradinho assim pra não ter continuação, pra sair por cima, sabe? Pô, mas assim, o Bebop e Rocksteady também ficaram foda. Melhoraram muito aquele CG cagado que foi mostrado no trailer, né, cara, em 2015. Sim, eu... Pois é. Era tipo um... top. Beta teste, né? Ficou analisado. O Bebop ficou tão bom. O Bebop é o Rocksteady. O rinoceronte ficou tão bom quanto o rino do Homem-Aranha, Homem-Aranha 2 lá, cara. Rocksteady, Bebop é o coisa. Agora fica aquela petição online lá pra rodar um Before Tartarugas Ninjas, tá ligado? Tartarugas. Como diria meu grande amigo Marcel, tu é um youtuber? Não, sou youtuber como hambúrguer? Youtuber como hambúrguer? Não, mas é, eu quero uma petição Before Tartarugas, porque aquele mini Splinter que apareceu lá, achei que ficou massa, hein? Pode ter valor nisso aí, hein, cara? Pode investir em Michael Bay. Ah, sim, cara, pô. Ele tá com crédito. Tá. Eu não elogiava filme do Michael Bay desde A Rocha, hein, cara. Desde nenhum. Eu não assisti A Rocha, então eu não tenho nada de bom pra falar dele. Tom, eu achei que tu manjava de A Rocha. Não é pra assistir, é pra dançar, Tom. Ah, sim, mas eu não sabia que o Michael Bay tava numa banda. Sim, tá ele o Ebol. A Rocha é bom, é 99% ação e 1% explosão. Temos também aqui a presença do Coruja. Sempre mágica. Elegantíssimo. Sempre elegante. Esquecemos de falar que em 2016, ano que o Flammer comprou seu quinto terno, né, cara? Isso é uma passagem que tem que ficar bem orgulho, dedicado, sempre tá aí. Andando de acordo com a moda, um terno novo com 3 botões. Sempre eu aqui num lapso temporal perdido. Eu queria falar que eu achei muito legal também a atitude do Gariba de manter a cabeça erguida depois que aquele vídeo vazou. Achei Obrigado. Bem digno também. Verdade. Cabeça de cima, não de que ergue. O vídeo da dança vazou de novo. Pode acontecer com qualquer um. Caralho, mano. Oitava vez no ano, Gariba. Porra, se contém. Porra, guarda melhor as suas coisas e para de mandar pra nu. Mas e você, Evandro, que filme que você tem pra. Que você quer citar, hein? Pô, quero falar do. Olhando pra listinha, peraí. Não, caralho. Quero falar do. Peraí, aquele lá, o. Bem legal. Outra surpresa que foi o filme do. Cara, não importa o que vocês vão dizer, o melhor filme de 2016 ainda é Star Wars 7, que foi em 2015. Então... Não interessa, cara. Tá no ano errado. O bom foi o do Deadpool, cara. Deadpool foi mais uma. Pois é, todo mundo achou que ia ser comédia, hein, cara. No fim foi super dramático. Dark, cara, tá louco. Dark, cara, quem quer imaginar? O Mona, eu gostei da cena. Eu gostei daquela cena de Sexo 3 que eles fizeram, ficou bem inesperado também. O Deadpool, o Sr. Sinistro e o Cable? Sim, pô. Aquele era o Sr. Sinistro, eu achei que era o Colosso. É. Tu viu o Colosso? Você viu o Colosso? Colosso só quando tira a roupa. Surpreendeu que todas as piadas do filme estavam no trailer, né? O Colosso papou em velocidade burlesca. Eu achei foda o debate que levantou sobre esquizofrenia. Eu achei um negócio, sim. Boa, bem foda. Lembrado. Mais um ano o DiCaprio vai perder o Oscar, né, cara? Tentou pra 24 personalidades, daí Ryan Reynolds ganhou. Vomitando, cara. Ah, mas depois que o Leonardo DiCaprio foi anunciado como Punho de Ferro, então a gente acredita, né, cara? Aí Netflix. Já tá passando o limite da piada. Netflix mandou muito bem aí, agora como Leonardo DiCaprio, como Daniel Rand também mandou bem exato, né, cara? Pô, e Netflix, que flop que foi o Johnny Cage. O Luke Cage, né, gente? A série do Mortal Kombat foi ruim mesmo. Não, eu troquei o nome? Não. É, Johnny Cage tá certo, Tom. Não, o Luke Cage. Eu falei Luke, eu não falei Johnny. O Johnny. É que depois que eles colocaram o Smith pra ser o Luke Cage, né, cara? Realmente. O pessoal não levou a sério, cara. Surpreendeu todo mundo, o povo pensou que era aquele outro lá da Jessica Jones. Pois é, cara. Eu achei um perfeito, né? Tratar o ator. E falando de Smith, né? Independence Day, fracasso nas bilheterias. Surpreendeu ter ressuscitado ele, o Will Smith, como um zumbi, né, cara, pra lutar contra os aliens. Eu não entendi isso, gente. O que que tinha a ver? Foi um easter egg em relação a Walking Dead, que é a origem. Mas eu achei legal eles terem usado a tecnologia alienígena pra ressuscitar ele, velho. Uhum. E vocês viram que eu acertei outra coisa, esse filme já é bom só por ter o Jeff Goldblum em vez do Bill Pullman, presidente Bill Pullman. Mas tem o presidente Bill Pullman também. Cara. Mas tem o presidente Bill Pullman. Mas a participação dele foi muito pequena, cara. Ele morre, né? Ele é o novo velho louco. É, ele tá lá brincando de Gandalf lá na base do... secreta. Mas eu achei legal que eu acertei que eles iam terminar salvando o mundo com outro pendrive com vírus, né? Com Baidu. Eu ainda acho que tá louco. A China salvou o mundo. Ele instalou o Baidu. E eles não explicam aquela entrada USB. É. Ah, cara, eu achei massa que o Bruce Willis, a Liv Tyler e o Ben Affleck estavam com uns macacão lá laranja pra impedir o meteoro, né? Mas eu não gostei que tocou a Aerosmith lá na trilha e, puta, fiquei meio bolado e tal. Ficou meio plágio, acho... né? Pareceu um filme que eu já vi no passado. É uma homenagem. Ah, mas você vai dizer que você não gostou quando o líder alienígena tira a armadura e é o Steven Tyler, cara. A gente torce um pouquinho pra ver ele tomando uns tiros, mas perdeu. Sem maquiagem. E eu achei uma vibe meio Marte Ataca, o novo CG dos aliens, assim, ficaram meio engraçados, né, com aquela coisa. Quando eles desceram naquela plantação e tinha uns caras com uns chapéu de... Como é o nome daquela porra lá? De alumínio. De alumínio. Isso parecia uma cebolinha em cima, sei lá, cara. É muito feio, eu achei muito estranho aquilo. E precisava fazer mais uma cena em Passo Fundo? Tipo, já não chega no sinais? Não era Passo Fundo, cara. Não era Passo Fundo, isso foi Vacaria, porque Vacaria virou um polo cinematográfico. Mas a legenda lá de que era Passo Fundo. É que agora aqui no Rio Grande do Sul, né, como a gente virou um país... Com o grande sucesso do Anime Caxias. Oficialmente. Com o sucesso do Anime Caxias, a gente cria esses outros eventos. Agora tem o Cine Vacaria, né? Até foi meio chato assim o anime Caxias que rolou, porque isso. A gente teve que banir o pânico, né? De novo, né? Eles arrumando. Tá foda. Desde aquele evento lá do ano passado, o pânico tá em uma decrescente, numa decadência. Mas é legal daquele monumento novo que eles criaram. Eles cancelado do... agora, anunciado. Aquele monumento do Jujutsu pegando fogo. Não é? Não, que? Não, do Naruto Redentor, de braços abertos. Naruto Redentor? Mas ele tá fazendo um braille do mal lá. Graças ao Braille demoníaco. Graças ao Braille demoníaco. Eu não faço internet pra ver Naruto Redentor, cara, desculpa. Gente, mas assim, vocês não acharam meio foda lançarem o filme em julho? Com a cena do Cristo sendo destruído, daí acontecer a mesma coisa nas Olimpíadas, gente. Eu achei isso. O Cristo foi destruído, mas daí fizeram um jutsu e invocaram o Naruto Redentor no lugar. O Hokage dá o dedo de jogo. Eu não acho nem legal fazer piada com isso, cara. Foda-se. Eu teria. E pra quem tá falando aí que o Steven Tyler, na verdade, usou maquiagem, tem essa foto aqui do pé dele provando que não. Ele tava sem maquiagem fazendo o líder alienígena, cara. Sim, cara. Ele realmente de outro mundo, velho. Não era CG? É que teve aquele easter egg dos meus germes lá no bolo e tal, né? Era com o pé dele. Caralho, cara. O cara é muito tiozão, velho. Sandália. O que é que usa sandália hoje em dia? Com pedrinhas. É, com esse... lantejoulo ainda. Com esse... E a gente tá discutindo tudo isso e o filme não pagou nem o investimento, né? Mas, ô, Vini, podia ser croque. Pô, mas eu tenho um colega que trampa nos bastidores lá do filme. Qual é o do Independence Day 2? Eu tinha esquecido o filme por um momento. Então, aí ele falou que como não rolou o impeachment e a Dilma assumiu o controle e instaurou, né, o I-6, ela que afetou a vendagem lá do filme. Eu fiquei sabendo disso, então... Ela deu o golpe comunista, Deu o golpe comunista. Ah, não sei se ela deu... Eu vi o registrativo do Feguinho. Falando disso, você que tá ouvindo isso aí num pendrive que a gente largou lá na Augusta, tá ligado? Gente, ajuda a gente, porque a gente tá meio sofrendo aqui, tá ligado? Mas falando nisso, em cumprimento à norma 1627 de 2016, a gente tem que falar, Deus salve a Dilma. Pô, essa norma aí, puta, cara, esqueci dela. Eu vou fazer uma edição aí, vamos botar todo mundo falando antes. Porque eu, por um minuto eu esqueci, a gente não... Ô, Evandro, fica de boa, porque país estrangeiro aqui não tem vez. Tô ligado. Tô querendo pular a fronteira, mas tá foda. Mas, ô, eu vi falar que Borba Gata assinou um tratado com a Dilma, cara. O que você tá falando aí? Não, mas Borba Gata é só o primeiro-ministro, cara. Tá falando do presidente do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola Neto. Não, Vladimir Martins. É um laser, cara. Desculpa, cara, eu meio que... Como eu mudei pra Rússia aqui, tô voando em foguete todo dia, andando em urso e tal, eu não consigo... Ah, cara, mas vocês estão ligados que vocês levaram a pior, porque a gente obrigou vocês a ficar com o Paraná. Ah, cara... A pior coisa que pode acontecer é a gente ficar com o Paraná e o Bruno vir junto, cara. Quem que é Bruno, cara? Não é o maluco que morreu de AIDS lá 3 anos atrás? Nem lembro mais. Não, foi há 3 anos, foi há 3 meses, cara. Ah, fala assim. É que aqui na Rússia o tempo passa de diferente, cara. Pô, a gente até criou aquele Kickstarter lá pra ajudar no tratamento dele, mas ele continuava chupando o cara na zona, cara. É foda, né, mano? Eu vou avisar que o dinheiro que sobrou vai ser pra terminar as prestações do carro, tá, gente? Então, cara. nosso Patreon afundou mais uma vez. Mais uma vez. Quinta vez já. Do Patreon. Ô, Vini. Gente. Então, deixa eu falar, então. Posso mandar a V1, então? Sim. Se vocês querem esperar. Do filme que finalmente quebrou todas as maldições de filmes de videogame, né, cara? Ou não. Foi o Assassin's Creed. Sim, filmão, cara. Quem é que é aquele ator que fez o papel principal mesmo, que eu esqueci? Mike Fassbender. Faz bem o papel. Mandou no eu vivo, gostei daquela galera. Cena na rádio que tava marcando a benga do Fassbender. Mas tem a o primeiro pulo que ele deu, cara. O primeiro pulo de 200 metros de altura parado por 30 centímetros de feno foi lindo aquilo. Sim, cara, eu ouvi falar. Ah, mas eles explicaram a física totalmente, né, cara? Não, mas eu ouvi falar que o. Ele era parado pela bolsa de ar, né? É, a parte ruim é que ele deu o Heath Ledger, né, cara? Isso é o que acontece quando o filme estoura aí. O dublê que fez esse pulo aí, tá ligado? No feno, morreu, tá ligado? Caiu num pedacinho de garfo que tinha lá e acabou falecendo, mas... Caiu com a terceira vértebra numa noz, né, cara? O dublê, na realidade, é o neto do Bruce Lee, que é o James Lee. Ele não conseguiu... Morreu filmando também. Morreu. Frutili. É o Frutili. O Vitili. Nossa senhora, é o Vitili. Vitili Go, que ele tinha uma parte chinesa também, japonesa. Mas é o Snap dele, o Kremlin. Não. É o Kremlin. Guerra. Vitiligo Go. Mas eu acho que o filme fez sucesso pelo fato dele ter morrido, cara. Eu acho que sim, cara. Eu acho. Ele vai ganhar um Oscar de participação especial morrido, cara. Póstumo. Vai ganhar um Oscar póstumo aí, mas tipo, ele vai ganhar um Oscar de ator coadjuvante, na verdade. Porque como ele fez o Ezio e o Desmond, ele vai ganhar o ator coadjuvante pelo Desmond, já que o Ezio era o principal. É, mas eu acho que com Deadpool leva de melhor ator, gente. Ele vai receber um Oscar. É o Ryan Gosling, né? Tem o Riley Gosling. Ele mesmo. Ah, mas veio aqui descobrir que o Ryan, na verdade, é o personagem que agora... Na verdade, ele quebrou totalmente a quarta parede e virou um ator de bosta. Tipo rock, mas é, cara. Isso? É tipo rock. Falando em rock... Rock, Creed. E o Creed, né? Pega a galinha, ó. Ah, falando em rock, cara, homenagem ao falecimento do Silvio Santos, né, cara? E do Wesley Safadão, né? Puta, a gente perdeu o nome do rock forte nacional, né? Ai! E um minuto de silêncio também pela morte do Rock, né, no filme Creed. Ninguém esperava ele morrer num semáforo assaltado pelo Ivan Drago, né, cara? Que tá na merda. Ivan Drago no crack, né, cara? Sim, foi foda aquilo. É, levantou um debate. Pá, pá, pá, pá. Ivan Drago no Dolph Lundgren? I must break you! Pá, pá! É, sim, sim. É. Eu não quis assistir, cara. Porque eu acho que o... Tem mais de um ano que eu não assisti esse filme. Não, eu boicotei porque eu não ganha, né? Eu assisti no começo de 2015, eu não lembro. Eu boicotei por causa da que o Stallone disse que ele veio pro Brasil de novo e dessa vez ele ganhou uns jabuti, cara. Olha, falando em jabuti, quem é que pegou o jabuti e jogou o jabuti no meio de um lago? Achando que o Jabuti nadava, que nem tartaruga, e o Jabuti morreu afogado. Ah, foi uma foto de 2 anos atrás, eu ri pra caralho daquilo, mas eu tava assim, caralho, tristeza. Que é uma foto que a gente não viu, fala cara. Isso que eu gosto de Jabuti, eu tenho. Mas o R.R. Soares não tentou fazer um negócio dessa semana aí, que deu mó merda lá? Lá em Mariana. Não, isso foi quando ele chegou e disse que ele ia abrir lá a Mariana, que ele ia bancar o Moisés, e ele morreu afogado. Não, pô, falando em Jabuti, cara, finalmente o HDR também ganhou o prêmio Jabuti, cara, pela obra dele no Bravimon. Aê, grande padrinho, hein? Tá bem, hein? Gente, o relançamento do encadernado, cara, os caras finalmente reviram o... E o que vocês acharam que foi melhor? Eu, sinceramente, fico em dúvida sobre quem foi menos pior, mas... É Guerra Civil ou Batman vs Superman? Cara, eu acho incrível essas passagens assim, tá ligado? De tempo, tipo, do nada. É sensacional, velho. Sensacional. Pô, que dúvida, cara. O Batman vs Superman foi o fiasco. Não, eu tô guardando aqui, ó. Eu fui a pessoa que fiz lá o review e tal. Eu tenho que falar sinceramente. Até mais ou menos 2015, eu era um marveco assumido, assim, cara. Agora, depois de 2016, com Batman vs Superman, cara... Vida é um deceneco, o filme foi espetacular, cara. Aquela luta foi foda, nossa, né? Cara, não, mas foi bom. Nossa, cara, aquela luta final, velho, sem pescoço quebrado, nossa, sensacional, cara, melhor luta que eu já vi, velho. Tá louco. Ah, mas o que salvou o filme foi a Mulher Maravilha, né? Não, foi o Aquaman, cara, a participação do Momoa foi a melhor parte. Certeza, velho. Jason Momoa, quem que imaginava o Jason Momoa, hein, cara? Não, ia ser um bom Aquaman, né, cara? Agora eu pergunto, que raios é Marvel perto de DC com Jason Momoa, cara? Não tem. Mas, cara, mas é que assim, a DC, ela se rendeu à fórmula da Marvel, né, cara? Encheram de piadinha no filme, fizeram... Sim. E a Marvel tentou fazer aquele filme mais dark, um Guerra Civil, mas não deu certo. O que aconteceu foi que olharam pra Marvel e disseram assim, ah, esses filmes aí, não sei o que. Daí a Marvel olhou e falou assim, faz melhor então. Os caras foram lá e fizeram, né, mano? Usaram a mesma forma e ficou bom, né? O Coruja que é tanto que o Batman porra. Tirando o escudo do cu foi trimassa também, cara. Ó, referência. Coruja, fala aí, quer falar? Deve estar com delay. Morreu. Não, eu ia perguntar o que vocês acharam quando o Aquaman matou o Lex. Empalado lá pelo pela mão de gancho dele. Pela mão de gancho dele lá, cara. É que ele colocou a mão de gancho e o tridente, a gente fica meio em dúvida de saber qual que matou primeiro, né? Mas aparentemente foi a mão de gancho. Eu acho que foi merecido, porque aquele personagem tava muito ruim mesmo, foi o ponto baixo do filme, foi o Lex Luthor. Ah, não, sim, sim, ele tanto, tentou imitar tanto o... Tanto aquela reviravolta, tipo, aquele era um clone do Lex Luthor, foi incrível, cara. Ele tentou imitar o Rei do Crime lá no Demolidor, aí meio que não ficou bom, né, não caiu muito bem. Eu acho que é o ponto fraco do filme é o Lex Luthor, né? Lex Luthor 2, Lex Luthor 5. É, mas ele... É, com essa história do clone, ele volta no próximo, né? Agora volta um cara foda, né? Eu tô achando que é o Vincent D'Onofrio, cara. Vai ser o Lex de verdade. Ah, não sei, cara. Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acharam daquela cena? Eu achei bem clichê, assim. De todos os super-heróis estarem, não sei como, sem ação nenhuma. O Aquaman não podia usar os poderes, a Mulher Maravilha presa. Superman com a Kryptonita e Batman amarrado. E sem as preparo, pessoas né? salvarem Batman. Os heróis. Eu achei foda, tipo, inverterem os papéis, sabe? A população salvando eles depois de parar de ter medo deles. Uhum. Sim, cara, e aquela cena no final, o Superman chorando, cara, depois da... Nossa, velho, dá um rupio aqui, cuzão. Dá um rupio. Ele o Batman, ele o Batman saindo de mão. Ele o Batman saindo de mão dada no horizonte. Sim, cara. Essa aí eu acho que foi uma referência ao Apolo e Meia-Noite, né, cara? Sim, ah, aquela cena. Pode ser que venha um filme ano que vem deles, hein, cara, ó. Ah, já tem o trailer, né, cara? Puta, a parte lá depois dos créditos do Apolo Meia-Noite, cara? Sim, eu saí antes do cinema, velho. Putz, cara. Tava tarde, já, eu peguei a... eu descolou a parte de baixo do minha quechute quando eu tava no cinema e tinha que ir embora. Eu tava na pré-estreia, cara, meu, aí... Minha limusine tava me buscando lá, tive que voltar e, puta, não deu pra ver, velho. Mas não falem de Apolo Meia-Noite, que eu lembro que tem essa merda dos novos 52 aí, que não bagunçou tudo. É All New 52. Agora os dois são hétero, né, cara? Você meio que estragou tudo. É, agora é porque agora a identidade secreta do Apolo é um tipo de Bolsonaro super poderoso, cara. Então, é, pô, eu acho crer, que cara. O... E o Meia-Noite é o Bruce Wayne, né, cara? Então... Eu acho que o problema foi a eleição do Donald Trump, daí o pessoal meio que deu uma regredida lá nos Estados Unidos. Cara, nem de brincadeira. Ah, mas eu gostei daquele... Eu gostei daquele Superman Boy lá, cara. Eles pegaram e literalmente ferraram o estado da Califórnia. Depois que eles cortaram o estado da Califórnia, transformaram numa ilha, e encheram os mexicanos por lá, cara. Foi um ano foda, gente. Um ano foda, cara. Eu acho que foi a Shonda que escreveu o roteiro de 2016. O Apocalipse ficou bom também no filme, cara. Aquele CG tava ótimo. Uhum. Sim, cara, nunca... É incrível, né, velho? Primeira vez a DC acertou, fez tudo direitinho num filme, cara. Não, tava difícil. Enquanto isso, né? Isso aí foi o John Peters, cara. Ah, cara, é que eles usaram, cara. O clima, sabe? Teve cor, sabe? O Zack Snyder finalmente parou de usar slow motion e começou a colorir os filmes dele, cara. Aí fica bom, é o que faltava pra ele. E o que vocês acharam? O que vocês acharam do anúncio do Nicolas Cage como Constantine? Sensacional, cara. Não poderia pensar. Tava na hora de dar um personagem que vale pro cara mesmo. Tipo, não gostei. Mas assim, só uma coisa sobre... A gente tava falando também de Guerra Civil, que acabamos falando pouco porque foi uma bosta. O que foi a decisão da Marvel de matar o Homem de Ferro pra trocar o ator, gente? Acertado, né, cara? Tava na hora já. Depois do acidente de carro, cara, usar um Robert Downey Jr. de CG não ia ficar legal, cara. Não, sim, cara. Ou justificar que agora ele anda graças a um exoesqueleto, ia ficar muito escroto, cara. E também, velho, não ia dar certo, porque, meu, deu uma polêmica, ele matou 3 pessoas enquanto ele tava dirigindo bêbado lá. Bêbado, né, cara? Ele encarnou o Tony Stark. Tá certo. Verdade, né? É, velho. Acho que ele tava se fazendo um papel, tipo, Jared Leto. Todo mundo erra. Que acertou, né, por cima. Ah, mas é que ele passou 3 vezes em cima das mesmas caras, né, mano? Ele errou muito. Ainda jogou o braço de um deles no rio. Sim. E não foi preso. É, meu, eu ouvi falar que ele pegou o advogado do Thor, né? Eu ouvi falar que ele arrastou um tapete no carro lá, puta, velho. Foi foda, mano. Não, cara, tô passando do limite já. Tá passando. Tem que cortar um monte de coisa essa porra desse podcast. Tá passando do limite essa porra já. Só porque tá. Não, cara. Não. Mas, porra, filmezinho pra trás. Ele ainda falou o nome de um cara casado, ele não pode se envolver com ele. É, ele falou o nome errado aí do animal. Olha. Ah, não foi intencional, porque é. Não, cara. Tá certo pra caralho, né, velho? Porra, Vini. Tô falando do animal. Então, também tá errado o nome. Mas voltando, cara. Voltando. Filme foi fraquinho, né, cara? Eu achei legal ter mudado ele, ter virado um romance entre o Capitão América e o... Cara, eu gostei da surpresa na cena pós-crédito, que eles finalmente revelam o Terry Crews como uma garota esquilo, né, cara? Não, é o Cable, cara. É o Cable. Era Cable, uma enganação. A gente deu essa notícia no site faz muito tempo. Ah, cara, depois que eu saí do site, cara. Ah, pode ter sido isso, velho. Esse passe tá... Não acreditem nele, hein, ouvintes. Ouvintes que dá do I6. É espião esse cara. É espião esse cara, peguem ele. Depois vocês colocaram o Hell no site, cara, eu resolvi sair, cara. Achei que eu tava sendo redundante. Tinha muita gente com voz igual, tá, cara? Não dava, cara. Depois que acabou o MDM, eu, Omelete e o Super Amish se tornou a referência. Né? Não, e o que dizer sobre o fim do Nerdcast, né? Depois do ataque cardíaco que o Azaghal teve, depois de comer tanto bacon, rosquinhas e refrigerante. Puta. No McDonald's. No ar, né, cara? Porra. No ar, mas, cara. Que bom que não gravando, foi fatal, né? Que deu. Gravando um podcast ao vivo do Bob's. Tava tomando um milkshake. Que aquela atendente sabia fazer a manobra, né? Esse e ataque cardíaco é um oferecimento de... Do hospital Albert Einstein. Daí foi no Celta Nerd Player. Morreu. Jogo de pirona pra ele, coitado. Mas é isso aí, cara. Não, mas foi... bom que deu tudo certo e salvaram ele. Infelizmente, cara, comigo aconteceu o contrário, cara. Eu assisti o Guerra Civil e virei Marveco, cara. Tu gostou, Zé? Você gostou mesmo? Foi que me convenceu, cara. Puta merda. Esse aí foi um ano de mudança pro Zoete, né, cara? Marveco, vegetariano. Saiu do site. Eu não acredito que há um ano atrás a gente tava falando mal de quem comia só vegetais, cara. Ah, cara, eu resolvi me adaptar às leis, né, cara? Pô, que agora se tornou ilegal comer carne, né, cara? Tá ligado? Ah, sim. Carne só pode aqui nos Estados Unidos do Sul agora, né, cara? É, exatamente, cara. Então, República Federativa do Rio Grande do Sul. É. Eu não vou falar quem, mas aqui em Santa Catarina, aqui... ficou no meio, mas aqui tem um pessoal que tá traficando. Não, mas Santa Catarina faz parte dos Estados Unidos do Sul, cara. Eles ficaram de divisória, eles ficaram pra dividir a gente do resto. O Paraná veio junto, cara. Paraná voltando pra aquele evento lá do Nerdcast, só pra falar rapidinho, eu não sei se vocês lembram, logo no começo da transmissão... Esse é o Paraná. Valeu. Não sei se vocês lembram que logo no começo da transmissão lá, o Daniel HDR deu um copo lá pro Azaghal e tal. Eu acho que ele batizou e quis assumir a liderança do site, né? Aquela, o site batizou com potássio pro cara ter um ataque cardíaco na hora, né? Podcasts Master Race, você tá ligado? Que tava pensado, ele botou. Né? Então... ele injetou noz moscada no maluco. Foi uma pena aí, Guerra Civil não foi tão bem de bilheteria, meio que enterrou aí todos os outros filmes da Marvel que vão vir em seguida. Então, Gariba! Oi, queria falar um pouquinho do Doutor Estranho, que foi uma grande surpresa. Agora aí com a legalização da maconha, a gente teve o Doutor fumando pra tudo que é lado. É, que agora você recebe uma bagana novinha quando você entra no cinema, né, cara, pra assistir o Doutor Estranho. Exatamente. Pra te poder entrar na viagem do... Que é a guimba do infinito, né, cara? Sim, cara, mas... dá um peguinho e fica ali de boa. Teve um negócio que eu achei meio estranho. Quem foi aquele diretor lá do Doutor Estranho? Qual o nome dele mesmo, que eu não conheço, cara? Foi o Geddy Lee do Rush, cara. Sei lá, eu não cara pelo Quentin Tarantino no último... Não, o diretor não é o Scott Derrickson. Eu tô vendo no IMDB de 2015 aqui, tá aparecendo Scott Derrickson, escrito em diretor. Mudaram. Ah, mudaram de última hora. Acho que é porque, como já passou um ano, acho que eu não acompanhei mais notícias, né? Mas... cara, era o Jorge Fernando? Talvez. Mudou tanto, né, cara? Ninguém levava fé nisso. Pois é, eles queriam botar o Miele em CG pra fazer o estranho. É por causa da legalização, né? Ele fumou uma maconha e morreu. Eu achei a Marvel que não foi muito feliz quando eles acharam que o Christopher Nolan devia fazer uma continuação, sabe? Eu achei que não é o caminho, a Marvel tá decaindo mesmo. Bom, não sendo Christopher Lambert, tá bom, né, cara? Ô, o que vocês acharam daquela... Tô falando da revelação do ano também, aquele filme que ele fez, hein, cara? Revelação. Ele dirigiu, atuou e escreveu. Que o Highlander 7? Olha. Uhum. Highlander 7.2. É o Highlander 7.2, que é um filme do Christopher Lambert em parceria com a Netflix, né? É Highlander 7.2 e começa a Era das Máquinas. Foi um ótimo filme, cara. Eu gostei muito. Depois das parcerias com o Adam Sandler, com outros atores bons, com quem... Aproveitar, deixa eu perguntar o que vocês acharam do Zoolander 2 com o Leandro Hassum, que chamaram aí um ator brasileiro pra fazer a continuação no clássico, curtiram? Achei igual todo filme do Leandro Hassum, uma bosta. Ah, mas... mas é, ainda é Zoolander, cara. Foi bom. Mas ainda é Leandro Hassum. É, mas eu fiquei sabendo que eles vão fazer o Ruelander, cara. O Leandro Hassum, cara. Que vai ser um cara que veio da Europa morar no Brasil e ele era imortal e ele ficava zoando as pessoas o tempo inteiro. Agora, voltando ao filme do Christopher Lambert, cara, na hora que começa a Era das Máquinas, aquelas máquinas todas recicladas, de coisa antiga, ele encarando um videocassete de 8 cabeças sem saber qual cabeça ele cortava, cara. Foi genial. Foi bem bolado. Vocês viram o easter egg? Quando ele abre o celular, o primeiro contato é o Guidão. Vocês repararam nisso, cara? Eu achei incrível, velho. Incrível. Guidão galego, tudo. Inclusive, a foto que eu tô usando no Skype é em homenagem ao galego, né? Grande galego. Salve, galego. Ai! Vamos continuar aqui. Tem mais algum filme pra gente falar? One Punch Man Live Action. Foi genial. Muito bom. Foi muito bom. Filme super-herói bom, finalmente, esse ano foi esse, né, cara? Sim, é daquela mesma empresa que errou já no Gantz Live Action, né? Mas acertou agora completamente, né? Uhum. Sim. E tentaram fazer o Naruto live action, que só o Gariba assistiu, provavelmente, não foi nenhum pouco de sucesso. Ah, pra variar, né? Tudo com o Michael Cera é uma bosta, é. Né? Ah, pois é, né, cara? Michael Cera como tá. Como é o nome do lado. É o Michael Cera como Naruto e o Leonardo DiCaprio como Sasuke. Puta, cara. Oscar, cara, é Oscar quase garantido pro Leonardo DiCaprio, velho. Atuação sensacional. Mas você tem que se decidir, porque você falou que ia ser do Ryan Reynolds, o Oscar. Mas o Oscar é de todo mundo, agora no novo Oscar... Todo mundo ganha pra ninguém ficar triste, cara. Sim, exatamente. Perde o Oscar aquele cara que ganha mais. Por quê? Porque a Dilma fez assim... Eles estão jogando cancão, eles estão... Nossa. A Dilma disse que agora o Oscar é mais tristeza. Um, né, cara? O Oscar gasta um. E o X-Men Apocalipse, o que vocês acharam? Ah, Fox, né, cara? Achei uma bosta. Fox, cara. Putz, eu achei muito foda. Ah, cara, eu gostei dos easter eggs que tinha o Câmara e o Larval, que são personagens relevantes. Né? Sim, né? Totalmente. Mas, tirando isso, a única coisa boa realmente desse filme é o Ciclope, e surpreendentemente ele é o único personagem que vale nesse filme. Tanto que o filme é bosta, né, cara? Ele mata o Wolverine no final, né? Então, quem achava, cara, que o Wolverine era imortal... É, quem é imortal não morre no final, exato, cara. Como já diria Sandy Jr., Como diria o Sandy Jr., é isso aí, cara. É que eles tiveram que fundir os corpos, né, depois daquele acidente horrível. Sim. Foi, cara. Não, mas eu achei que as decisões iam ser melhores depois que a Fox foi comprada pela Vylon Filmes, cara. Eles até melhoraram aquele Apocalipse, né, cara? Que tava horrível. É que agora fizeram em stop motion, né, cara? Ficou muito melhor. Cara, depois da falência da Fox, eu achei que ela ia emplacar na hora que a Troma quis comprar, cara. Aí eu pensei, porra, agora vai. Agora vai. Agora vai ter um Apocalipse de verdade. Uma coisa que eu achei incrível é que, como a Fox faliu, né, e tudo mais, o pessoal do Anões em Chamas... Comprou eles e tava pensando em fazer uma produção, né, do show pro cinema, né, cara? Prometeram aí pra 2017, vamos ver se vai rolar mesmo. Ah, mas é que, cara, agora o Magalzão virou global, né? Estrela, né, cara? Fodeu, né, mano? Depois que eles demitiram o Bial e botaram o Magalzão apresentando o Big Brother, acho difícil. Já não deu certo naquele programa que ele fazia com a Adnet. Mas eu ainda confio no Magalzão. Acho que o Magalzão tem potencial ainda. Se botar tem o Magalzão. Potência. Tem potência. Aquele dia lá, o Magalzão tava potente. Ele e o Totoro, tá ligado? Mano, representaram. E o Churrumino, digo. Mandaram muito. Falando em X-Men, não pode deixar de falar do filme do Gambit, né, cara? Shane Tatum mandando muito bem. Mandando aquele ao vivo pra galera. puxando meme aí de um ano atrás. Ah, esse meme nunca vai morrer, cara. Mas o... Não tem como. Poxa, gente. O Segui tá soltando salve pro galego, podcast sim, podcast não, cara. Certas coisas já morrem. É que nem o Vini que tá tentando faz mais de um ano em tentar emplacar aquele bordão eu voto no Tom. O meu salve galego humilde sempre funciona. Então... Ah, cara, cada um faz o que pode, né, cara? Eu sei, voto no Tom, e tu? Galego, cara. Galegão. Ele pelo menos tá certo. O Tom tá aí fazendo post. O Cassius entrou faz um ano, soltou dois posts até hoje. Dois de MOBA. Dois de MOBA ainda. Tá, e vocês já decidiram, porque tá enrolado faz um ano já essa porra do novo codinome do comentarista, cara. Porque ele não comenta mais, então agora, tipo, né? Não comentaria. Ah, cara, rolou aquela treta lá, a gente prefere não falar, acho que vamos até cortar essa parte aí, porque o negócio vai ficar meio pesado, né? A gente não mas ia rolar processo mesmo. Cara, acho que é o processinho, velho, cara. Acho que pô, a gente tá devendo 3 mil pro cara, velho. Acho que ele vai processar a gente, velho. Só coisa ser... vidando, cara, pô. Agora é foda, cara. Agora tem muito comentário, agora a gente nem lembra mais o nome das pessoas que comentam, tá ligado? Pois é, mano, pra que ler o nome das os pessoas, eu buguei tudo aqui, gente. Desculpa, quando era 3 mil acessos por dia, era de boa, cara. Agora a gente tá batendo 15, 20 mil, tá foda. 20 milhões? Tá foda, né, velho? Melhor! Ah, cara, depois que a Google se ofereceu pra comprar o Super Amigos, daí o Evandro chegou pro Segui e disse assim, vai, e aí o Segui falou, imagina, cara. Não, cara, mas, ó, toca pro pai, velho. Eu falei, toca pro pai, mano. Zuckerberg quer comprar a gente, cara. E pra mim, o mais legal foi que com os Super Amixes eu pude pagar todas as minhas horas de voo. Isso pra mim foi fantástico. Ah, cara, a gente é o site do futuro, né, velho? Você tá ligado aqui? É, porque agora tem ali em Caxias. Eu pude pagar todas as minhas... meus processos pro erro médico, cara. E as pessoas do site, cara. É que agora tem a Anime Caxias Comic Experience, né, cara? Com a Anime Caxias Comic Experience aí, com o voo fretado pelo Tom, agora é sucesso, cara. É aquela agora, coisa. A gente tá vendendo até porta-copo do Super Amixes, cara. Se você não sabe, entra na Amixes Store, vai lá, dá uma olhada na foto. Depois que a gente comprou... Dá uma olhada lá, a nova grife do Flamer. Então, é isso aí, pô. Fala, Flamer. Depois que a gente comprou o Adolescente Geek, a nossa vida mudou, né? Publicitários choveram. Ninguém mais ligava se tinha putaria ou não no site. Sim, as pessoas até pagavam uma por putaria no site. Cara, a gente comprou o Caralins Voadores, cara. A gente comprou o Caralins Voadores. Mas, não, corta o assunto porque tá naquele meio esquema lá que a gente tá pagando por baixo. Melhor corta aí, editor. É que nem as negociações pra gente fazer o podcast com o Moisés, cara. Tá, a gente não consegue. A gente não consegue, até hoje ele não conseguiu entrar no Skype, cara. Igual o Reaper, sabe? Pô, cara, depois que Moisés concorreu a presidente dos Estados Unidos, velho, ele ficou muito inacessível. Tá meio desumilde, eu acho, cara. Tá embaçado, velho. Ah, mas o Trump ganhou, cara. O Trump ganhou, então... Ah, não, sim, mas depois disso o Moisés tá embaçado, tá ligado? Ele não se deixa mais levar, ele quer muito dinheiro. Ah, mas ele desembaça, cara. Ele desembaça, cara. O cara que abriu o mar faz porque ele não quer mais desenhar, cara. A gente pediu pra ele desenhar o arco-íris, ele não quer mais, velho. Tá foda, velho. Arco-íris não, mas ele não consegue. Errado, acho que o Moisés não consegue. Se você escreve errado, se você fala errado, ele não vai saber o que se trata. Desculpa, gente, eu acho melhor vocês mandarem aquele e-mail lá pra ele. Eu falei pra ele desenhar a raqueta do Guda, ele mandou pra mim. Ô, louco, cara, eu pô, mano. Do Guda, cara, do Guda. Tá escrito Guda ainda, assim, no alto. Guda. Eu mandou aquela raqueta, né? Eu quero só fazer a menção que... Do filme do Steve Jobs, que cagaram pra aquele outro filme lá e resolveram fazer outro, né, cara? Melhor. Como é que era o nome do... Bender, mas... Como é que era o nome do maluquinho lá, o que fez antes lá, o... Ashton Kutcher, cara. Ashton Kutcher, cagaram pra ele, fingiram que o filme não existiu. Chamaram pra Bender lá pra fazer o Steve Jobs, foi pior do que o filme com Ashton Kutcher, cara. Lamentável. Ah, o próximo. Vamos fazer um outro ano que vem, né? Com o Michael Cera. Com o Pirula, eu acho que vamos fazer. Pirula? Mas quem liga? Da onde, Apple, meu? Cara? Pirula é youtuber. Quem liga pra Apple? Desde que o iTunes morreu e a gente não pode mais upar podcast lá, velho. A Google Store disparou, mano. Não tem jeito, velho. Bombou. Ah, mas o pessoal também tá bombando no Spotify, né? Uhum. Sim, a nossa banda Os Amixes, cara, tá... Que mudou de nome agora. Spotify tá com tanto sucesso que virou Spotify. Spotify Onliner. É. Onliner. Também tem o Godzilla Ginoflex aí, que é o browser que a gente lançou, né, cara? O browser dos Amixes. Cheio de Baidu que a gente lançou pra galera baixar aí, mata. Como é que tá a gente junto, tá junto com o Criano. Gente, mas... E... A gente acabou... A gente... Eu tô chorando, velho. Oi, editor, abacaxi. Não, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Deixa eu contar uma coisa pra vocês muito surpreendente. E isso aconteceu em 2015 com uma pessoa real que falou. Um amigo meu veio. Uma pessoa real de verdade. Não existe mais pessoas reais. É que um amigo meu pediu num grupo no WhatsApp. Um amigo meu pediu num grupo do WhatsApp uma dica de antivírus pago pra ele colocar no computador, porque ele tava querendo investir num. Pra melhorar a segurança do computador dele. Vai, a resposta. Ele contrata um segurança. Não, a resposta da pessoa, de uma outra pessoa do grupo, falando sério, foi: eu uso o Baidu antivírus e é muito bom. Nossa, Tom, como sua memória é boa, porque aconteceu exatos um ano no WhatsApp, é verdade, quando eu já tinha esquecido disso, olha. O nome da pessoa começava com... Não, cara. Não. Menino, cuidado, não. Outro processo, cara. A gente mal conseguiu pagar o anterior. Vai rolar a edição, cara, vai rolar a edição. Puta abacaxi, mas, editor. Quais foram as bombas de 2016? O que que foi horrível? Puta, Nagasaki 2 lá, né? Tipo, não, como é que eu não vou porra da bomba lá? Do Akira. É que a bomba, nossa. A bomba foi em Nagasaki, né? Desculpa aí, gente, eu tô... Fat Boy. Eu tô falando dos filmes, criatura. É, a bomba atômica, Fat Boy Slinka. Sim, ou essa bomba, cara, no desenho do Smug do Ornstein lá, né, cara? Pô, foi embaçada essa bomba. 50 mil mortos. Muito passado de plano, perdi. Que mais que teve de filme ruim aí, vamos ver. Star Trek, Beyond. Esquadrão Suicida, né, cara? Ah, Esquadrão Suicida nem se apresenta, né, cara? Que coisa bem horrível. Will Smith tá ficando velho, ele tá virando o novo Samuel Jackson. Ele faz filme bom e filme bosta, ao mesmo tempo. Ele foi ressuscitado no Independence Day e parece que foi ressuscitado de novo nesse filme, que ele tá parecendo outro zumbi. Ele foi filme bom, filme bosta. Filme bom, filme bosta. Até que acaba os bons, ele faz só bosta. Só bosta. Vou puxar um meme antigo aqui também, que coisa horrorosa! Eu achei legal que o Flamer acabou de rolar um dado Lenar, e decidiu jogar o Age of Empires agora, cara. Eu escutei o barulho do nosso aí. Mas assim, ó. Nada pra mim pior do que Tarzan foi desnecessário. Mas tu não achava o cara bonitão, Tom? Cara, mas é que ele calça. Calça leve, né, cara? A única coisa que eu gosto do ator é o ator, que devia ficar pelado no mato pra mim. E ele fica de calça, um Tarzan. Sim, de calça. Aquela calça laranja do Restart, né? É porque esse é um Tarzan, é um Tarzan alexandrado, cara. Um Tarzan misturarem com o planeta dos macacos, não teve nada a ver. Mogli foi bom. Mogli. O macaco falando, Tarzan, cara. Tinha que falar. No Mogli falou, tá tudo bem, entendo. Mogli, né, tal. É que o Mogli é tipo aquele do menino do barco, né, cara? Tudo deixa os garotos brincar. Volta uma música antiga aí. De gasto agora. A gente tá nostálgico hoje, até né? A Marcia ainda tava vivo, cara. Não tinha nem morrido de overdose. Nossa senhora, cara. Esse podcast tá muito errado, cara. Nossa. Overdose de donuts, né? Porque, pelo amor de Deus. Sim, engordou tudo de novo depois da cirurgia. Dumping é um processo que acontece com quem faz redução de estômago. Sim. A pessoa come demais e literalmente ela entope. Não processa, não vai. É, exatamente. Ela trava e reinicia o Windows. Não, ela não reinicia, cara. Ela trava. Ela trava só. No caso dele, a tela azul e ele não reiniciou a tempo. Ai! A pessoa fica dançando na guia total, ela cai no chão. Legal, bem massa. Parou. Alguém tá nostálgico, tá louco. Alguém tá mexendo no fax aí, pô. Depois de um ano o cara volta, né, cara? Chegou um fax. Sou hipster, tá? Eu uso fax. Não, gente, depois que eles derrubaram a internet com o AI-6, tá assim aqui as coisas. Só voltando pro fax, estamos isso aqui. Ah, velho, aí eu vou no Starbucks lá, né, com meu cachecol e tal, minha máquina. Minha máquina de escrever. Sim, cara, toma tá trocando tudo pro fax. Pô, mas só restou o Starbucks pra comer hoje, cara. Todas as outras franquias foram colocadas fora da lei. Uhum. Ah, mas a polícia esmagou no Starbucks, só que ela menos bicicleta biodegradável. O hambúrguer pátria amada do Médici Neto. Esse é muito bom, inclusive. Eu gosto muito. Pode comprar, e tá com isso. Super desconto, hein? 32% de desconto. Com o nosso, do nosso senhor, voucher. Do senhor doutor rei das terras do Rio Grande do Sul. O lanche tá pra apenas 1.300. Emiliano Garrastazu, Médici III. Isso, é. Imprime o voucher, nosso site, que você tem 32% de desconto. O grande herói que mostrou que não é preciso saber ler ou escrever pra ser uma pessoa grande na vida. Isso, uma pessoa. Bem. Exatamente. E falar que levando o combo com o nosso voucher, você dê 1.000 URVs, você paga 670 URVs. Então tá valendo a pena. Sim, com certeza. E ouvi falar que se você tiver com voucher desse na carteira e for pego aí pelo pessoal do AI6, eles dão uma maneirada lá, só tira uns 2 ou 3 dedinhos só. É coisa leve, coisa leve. Qualquer coisa, se vocês não tiverem bem aí, vocês podem vir pra cá, né? Galera, eu acho bom dar uma acelerada aí no podcast, que eu tô vendo umas viaturas pretas andando aqui na rua. Cara, eu acho que eu posso pegar meu hoverboard aqui em 2016, já tem, vou sair vazado de boa. Eles atrasaram só um ano, né, pra produzir. Sim, mas aí, que bom que a indústria Michis financiou, né? Falei, Godoc, eu falei que era pra vir pra cá enquanto pra via tempo. Eu vou começar a gritar uns mal amigo, abraço forte aqui pra ver se os caras vão embora. O Flavor tá morando em Vacaria, cara. O Flavor veio pra cá com a família, tá morando ali, cara. Tá de boa, e aí? Mas, gente, a maioria da nossa audiência é no Brasil. A gente tem que falar. A gente tem que falar como se estivesse no Brasil, porque a maioria da nossa audiência tá no Brasil. Não, Brasil, cara. Agora, o mundo é exterior, é China, é flango. É, a Coreia, cara, o bagulho é louco, mano. Depois que a poluição tomou vida e destruiu o Pequim, cara, nunca mais China, cara. Não, cara, mas... Tá doido. Arroz Baidu, velho. Cara, ia respirar, eles achavam que estavam na rua, eles estavam em casa, meu cara. Sim, a maior comunidade de refugiados chineses na 25 de março, cara. Arroz Baidu. Sim, velho, o arroz Baidu, velho... Sem o arroz Baidu, como a gente seria hoje, velho? Não teria como. Voltando... Eles matam pandas e pessoas pra fazer arroz, mas é gostoso, cara, é o que tem. Voltando a falar voltando a falar dos filmes, que era a nossa pauta inicial. O Star Trek foi ruim, a saída do J.J. Abrams acabou com a franquia. Assim como ele afundou Star Wars, afundou Star Trek também. Então... Pois é, né? Ano passado eu tava tão empolgado pra ver Star Wars, velho. Aí... Foi aquela merda, né, cara? Foi que aquela merda. Foi pior que os episódios. Ah, eu já sabia que ia ser uma merda, cara. Foi pior que o episódio 1, 2 e 3 junto, cara. Assim, ó, cara, mas Star Trek foi uma merda. Star Wars foi bom. Isso é algo que nunca muda, né? Entra, Star Wars sai, foi bom. Não tem jeito. Star Wars foi bom. Tá bom. Não, eu gosto. Sabe que filme que foi bom? Sabe que filme que Prometeu e entregou, que foi bom? Ghostbusters. As mulheres mataram a pau no filme. Uhum. Sim, é verdade. O Bill Murray travestido, cara. É sensacional. Os caras original vestido de mulher. Sim, cara. O Bill Murray tava impagável com aquela peruca ruiva lá. Nossa, velho. E aquele batom vermelho, puta que pariu. Sim, você podia perceber até que tinha uma barbinha ali. Nossa, tava sensacional, tava incrível, cara. Deu uma animada, Gariba? Deu um pouquinho. Um pouquinho só. É só um pouquinho porque não é muito, né? Mas, Gariba, certas coisas nunca mudam, né? Passa. Você se recuperou do tentado lá no shopping quando a gente foi assistir o Star Wars? Você também. Tá Recuperei sim, tô. Você tá andando já, tudo? Tô sim. Pô. Não foi tão grave assim, o médico exagerou um pouquinho, mas. Tamo aí. Legal. Não, mas teve uma. Já se cansou. Teve aqui, Vini, aqui houve uma brigada hipster. Que invadiu o shopping, cara. E eles começaram a tirar assim, argumentos contra todo mundo, cara. Saiu muito pedido. Ah, com certeza. Mas aí me receitaram vários de pirona. Aí eu tô mais suave. De nada. É, eu fiquei sabendo que o novo remédio lá, o de piroca, tá fazendo um sucesso também, cara. Tá indo bem. Tá todo mundo tomando. Sim, cara. É aplicação piroca, anal lá, tal. É, exatamente. É de piroca anal. É aplicação anal, tal, mas o F. De piroca, de piroca anal, né, cara? Sim, é. Piroca, é até o slogan, né, cara? É pra você tomar no cu e se sentir legal, cara. Eu gostei que o Edson falou de piroga, ai, ai, ai, ai, ai. Eu tava botando a minha aqui. É o slogan, né, cara? O slogan do patrocinador. É, como eles pagam esse podcast, a gente tem que fazer. Não, cara, eles não pagam. A gente é dono da indústria farmacêutica, né? O responsável técnico, não, inclusive, Vini, pelo a gente não lava remédio. Dinheiro, eles pagam o podcast. Ah, é, foi mal. Porra, Vitor. Eles pagam, entrega o jogo, cara. É, exatamente. Alguém tem mais algum... Vini, terceiro processo vendo do teu lado. Você quer quebrar, você quer ter as pernas quebradas de novo? Cara, depois que eu substituí minhas pernas por pernas biônicas, virei um super atleta paralímpico, cara. Não tem problema. Seus braços ainda são orgânicos, né? Eu ganhei 25 medalhas de ouro, cara, sozinho. É, mas, cara, depois que o Magic foi declarado esporte olímpico também, cara. É, cara, cada um joga aquilo que sabe, né, cara? Então... E também não vale, porque você foi o pioneiro da competição oficial de não dar moral, então você não podia competir, cara. E a gente acha que foi comprado isso aí. As pessoas estão acusando o site de comprar as Olimpíadas. Ó, quer ver? Ó, peraí, eu tenho um ótimo argumento pra tirar, quer ver? Escuta isso aqui, ó. Tá bom, Vini. Ele tá dando moral pra você. Era eu não dando moral. Eu entendi a piada, achei bem ruim. Eu achei que ele ia puxar um... Eu achei que ele ia puxar uma das antigas e dizer... Eu achei que ele ia puxar uma das antigas e dizer... Vai se fuder! Caraca, essa... Não, agora toda vez que toca um vai se fuder, eu ganho 5 dólares. Caraca! Vai se fuder! Isso aí é direito autoral, né, cara? Quem sabe, sabe. Alguém baixa lá da Google Play, né, o toque celular. A versão dubstep tá genial. Sim, é com Skrillex, cara. Vai. Só 67 dólares. Baixa lá que tá, meu, molezinha, cara, ó. Amigo, baixem a versão Vai Se Fuder Dubstep. Vai se fuder. Parece o Amaury Jr. falando. Ai, cara, alguém tem mais algum... Descanse em paz, Amaury Jr. Saudades, Amaury Jr., né? Alguém quer falar mais algum filme antes de encerrar? Não, cara, por mim tá de boa. Já que em 2016 os dias estão mais curtos, só tem 12 horas, então, pô, tá fora, preciso dormir, velho. Depois que caiu eu e o Chumi no mesmo... Pois é, né, atrapalhou. No mesmo pedra de tropeço, cara. Então tá embaçado, velho. A gente teve um remake bom esse ano, né? Que foi o Caçador de Emoção. Baita filme. Sim. Encerrou bem. O ano que vem tá prometendo pro remake do Superman 64, que parece que vai ficar muito bom. Sim. Ele com a transmissão de passar nas argolas, eu cheguei a ver uma prévia, tá muito bonito, cara. Não, tá incrível. E é o Nicolas Cage lá de Mullets que vale, né, cara? Sim, né, cara? Finalmente. A gente não pode abandonar isso aí, melhor. Superman Lives. Aí. Agora, mas vai ser exclusivo pro Nintendo Wii U, Me Too. Pikachu. Sim, o patrocinador pagar pra falar assim também, galera. Não estranho. E é só assim. uma coisa maravilhosa de 2016 que a gente não pode esquecer de citar: Pokémon Go fazendo sucesso, as pessoas totalmente viciadas. Mas o jogo é bom demais. Sim, sendo roubada aqui no Brasil. Pessoas sendo, né, roubadas. Bubassalto, falando solto. Bubassalto, falando solto. Bubassal. Cara, muitas vítimas. Pô, galera, aqui perto da minha... Lendário, né, cara? Não, gente, vocês sabiam que Chapecó virou a cidade oficial dos Charmanders, né? Então o pessoal vem pra cá pra ter um Charmander como inicial. Tá, fez maravilhas pra economia da cidade. Mas Chapecó não existe mais desde a união lá do estado lá de baixo, cara. Continua Chapecó assim, cara. Continua, não sabe nada, é estrangeiro metendo. É. E falando nisso, a última morte do ano, eu queria um minuto de silêncio pelo... Não, cara. Porque subiu a pedra da garrafa pegar o Zubat e acabou caindo. Eu não vou fazer um minuto de silêncio, eu quero que ele processe mesmo. É porque ele olhou... Foi tarde, eu disse que aí ele ficou louco, sabe? Ele começou a subir e... A gente entendeu a referência, Godot. Uhum. Eu não, porque tinha falhado na hora que ele falou. Eu fiquei sem entender só depois que ele explicou. Então, galera, estamos chegando ao fim desse podcast. Número 200, né, cara? É, quase 200 na realidade. 200 e alguma coisa. quase 200. Era pra ser 260 se o Seguinte tivesse atrasado. Era... Gente, tá na gaveta, vai sair. Esse é o podcast 204, que deveria ser sobre Digimon, mas marcaram e não apareceram. A gente mudou o tempo. faz mais de um ano que a gente tá tendo que gravar esse podcast, cara. Ninguém aparece nunca, é incrível. É, cara, então mais ou menos... Você achar que é de propósito aí. Mas que não é... 2017 tá aí, então... No 304 vai, né? Sempre o ano que vem. No 304 vai. Certeza absoluta. Então é isso aí, galera. Estamos encerrando aí. Obrigado por tudo. Saudades, Pelé. Bom. E só uma coisa antes de terminar. Eu sei que a gente não deu nenhum tipo de... Não sei qual é a palavra, a gente não falou nada sobre, mas em 2016, lá no comecinho, quando a gente voltou lá, a gente parou um pouquinho e depois voltou lá na metade de janeiro, alguma coisa assim, a gente tirou aquela pausa marota e tal, a gente nunca falou, demorou um ano pra explicar pra vocês, mas a gente tá explicando aqui agora, então... Então, teve aquela pausa, então, em janeiro, teve aquela pausa, né? Lá, é, exatamente, logo depois do podcast Star Wars lá, que se eu não me engano foi da iniciativa, né, o Evandro? Isso, exatamente, e... depois... É, então, o Gerard Senasa não saiu antes? Vocês estão parecendo bem autênticos. Pera, não, pera. O Gerard Senasa nasceu antes de. Nasceu. Saiu antes desse que a gente tá postando agora, em 2016. Mas não, mas tá... eu não lembro a cronologia. Ah, é por isso. É porque você não edita, né, Godot? Depois do 150 eu parei de baixar, cara. A gente tá mandando uma nota. Tá mandando um ao vivo, voltando pro meu, né, antigo aí. Mandando aquele ao vivo, porque, pô, a gente ficou aquele tempo lá sem postar, então é porque a gente precisa descansar também. Precisou, no caso, porque já passou, né? Deixa os garotos descansar, né? O meme, não era? É, deixa, sim, não, deixa os garotos rolar. Não, é. Deixa os caras descansar, né? Deixa os Naruto brincar. Isso aí. Quero saber só se o Zueix já tá com o visto dele em dia pra poder visitar nós aqui. Tô, cara, tô. Eu vou pegar o túnel subterrâneo, né, cara? Porque depois que botar as baterias antiaéreas assim na fronteira, né, cara, pra impedir o fluxo de catarinense pra São Paulo. Então a melhor forma é usar o subterrâneo, né, cara? Então eu vou sim. Uhum. A gente vai passar pelos destroços lá de Mariana. E como é que tá a situação aí? Tá muito triste ainda que vocês não têm mais água e nem escola, cara. Como é que tá essa situação aí? Ah, tá muito triste, cara. Agora que tem as usinas, na verdade, as usinas umidificadoras, né, cara? Que é tecnologia direta de Tatooine. Ah, sim. Chega, vai, vamos acabar. Então tá, Porra, e não falamos do seu Marillion, né, cara? Foda-se, ninguém quer falar disso. Que massa. Fala no ano que vem. 2017. Agora, vamos se fuder. É, 2017. Michael Jackson dirigindo ele. Chega. Ô, queria falar um rato que tá em Noite de Núpcias aí, que casou. Beijo, Manhata. Beijo, Manhata. Beijo, Marcel. Espero que vocês dois sejam felizes. Depois que liberaram o casamento deles, eles ficaram muito felizes, né, juntos. Ah, chega, beijo, chega. Também pro Matheus do futuro. Já parei. Galera, é isso aí. Bom final de ano pra vocês aí. Até o ano que vem. Abraço a todos. Eu tô gravando ainda, filho da puta. Tá em gravação. Porra. Bom 2017 com o champanhe do governo, a uva passa do governo e com as castanhas do governo. É isso aí. E as frutas cristalizadas do governo. E lembre-se, se você vê um Chorão mesmo, na viva rua, comunismo. É um ciborgue, não é o Chorão. Ele morreu faz uns 8 anos, eu não sei mais. Era das máquinas começou. Começa a era das vacas, galera. Ui! Nossa, meu arara, era da máquina. Botaram o vinho no pó de arara, cara. Abraço, galera. Gente, que ideia que eu fui ter, né? Criei um monstro. Ah, vamos embora, já. A gente vende é o carro. Abraço, galera. Ah, feliz Natal.